legal demais. Obrigado. Joga a bola em cima. Naquela hora eu não aguentei, não suportei. Eu só queria um minuto com você. Naquela hora sim eu passei mal. Foi natural, senti meu corpo arrepiando e o sangue ferver. Tira o pé no chão, vai! Eu nem pensava, me imaginava que nunca fosse me apaixonar. Em algum tempo, em um instante, apaixonado sem me controlar. Eu nem pensava, me imaginava que nunca fosse me apaixonar. Só pensa em chamar. Em um segundo vi o meu mundo parar. Tinha certeza que ao meu lado era o teu lugar. Cabelo vento observando o movimento inteiro. Produção, é. Tô preparado. Não, senão ele nem fica. Eu vi o céu, eu vou me apaixonar. Legal, né? Cocorico!